Assim que é. Leandro, DJ Brother, também Nego Dé. Além do entorno, no meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. Bando de boa, louco, sobrevive ao tiroteio. No meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. A dona lua, madruga, comédia, sai do meio. No meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. Bando de boa, louco, sobrevive ao tiroteio. No meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. A dona lua, madruga, comédia, sai do meio. Fala, molequinho, chega aqui pra mim, diz aí sua lombra. Você é guerreiro sim, sempre ligado e segura a onda. Só os perifa, cabeça inflamada na quina. Cada um na sua neura, cada um na sua vidinha. Olho por olho, dente por dente, sem diz que me diz. Aqui prevalece o ditado, corte o mal pela raiz. Vê se não mostra doidão, se não deve, não dá nada. Chega no sapatinho, respeitando a rapa. Jamais deixe a febre de um guerreiro. E mesmo dando os pulos, sobra mês no fim do dinheiro. Aí você já viu, no corre vai atrás. Na busca das oncinhas, findou a paz. Guerra civil declarada, classe média se toca. Quebrada não mostra, pois o certo é o certo e o errado é cobrado. No meio dos guerreiros pede pano gravista, tome em quadro. No meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. Bando de boa, louco, sobrevive ao tiroteio. No meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. A dona lua, madruga, comédia, sai do meio. No meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. Bando de boa, louco, sobrevive ao tiroteio. No meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. A dona lua, madruga, comédia, sai do meio. E meio aos guerreiros no frevo, no corre, esse é meu mundo. Cotidiano sofrido e violento. É um absurdo. Em meia careza onde tenho vivência, bater um martelo de tal a sentença. Agora pensa, sem muita crença. Ideia verdadeira. Qual o remédio injetado no povo que cura essa doença? Essa doença por saber, por não ter, não viver. Assume que jeito pensar em lutar pra vencer. Mas tem louco na guerra, não cai na armadilha. O sangue vai à luta. Entende que contra o que quer, sempre mantendo essa conduta. No mundo de hoje, irmandade, você faz a sua justiça. Viver ou morrer, ter ou não ter, você quem determina. Um guerreiro, um fracassado, trampando um noiado. Na tranca da teia, feita pra te ver calado. Isolado ou armado na quina da quebra, maluco, é assim. Inimigo acendeu, giroflex, dá o pinote, irmãozinho. Nego der em torno, fundão, um a mais no meio dos guerreiros. No meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. Bando de boa, louco, sobrevive ao tiroteio. No meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. A dona lua, madruga, comédia, sai do meio. No meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. Bando de boa, louco, sobrevive ao tiroteio. No meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. A dona lua, madruga, comédia, sai do meio. Isto é Remix. Além do entorno. Amigo, não despreza, age sem pressa. Não se estressa. Virtude de poucos que tem pé no chão e domina a responsa com a palma da mão. Guerreiro de verdade em atividade é um militante pela igualdade. Não há decisão, oportunista, segue a risca, é gravista. Não gostar de otário, nem de mercenário. Reprime os primário em seu itinerário. Olha o calendário, anota o diário. Guarda em seu armário e chega à conclusão. Problema é assunto secundário. No meio da selva de pedra, guerreiro, cabeça erguida. Cada um com a sua vida, cada um com a sua lida. A correria é sofrida, ainda vem uns atrapalhando. Joga louco pra esparro, pra continuar contando. Pois enquanto um adianta, outro vem atrás do lado. Cê vai tentar e se levanta, mas se vacila é cobrado. Pois o meio dos guerreiros na selva de pedra, respeito é necessário. Só no olho se distingue o justo e o salafrário. No meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. Bando de boa, louco, sobrevive ao tiroteio. No meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. A dona lua, madruga, comédia, sai do meio. No meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. Bando de boa, louco, sobrevive ao tiroteio. No meio dos guerreiros, no meio dos guerreiros. A dona lua, madruga, comédia, sai do meio. Assim que é, assim que é, assim que é. Leandrão, DJ Brother, Nego Dé. No meio dos guerreiros.